Clima romântico, gostosinho assim. Jurei que eu nunca mais me apegava, que ninguém mais me fisgava, mas você queimou a minha língua. Enquanto sua boca me beijava, o coração descongelava. Fiz amor e depois disse fica. Fica pro resto da minha vida. Fica pro resto da minha vida. Até conhecer você eu não me apaixonava. Dizia que amava pra fazer gente sofrer. Até conhecer você. Até conhecer você. Até conhecer você. Confesso que eu achava que o amor da minha vida tinha esquecido de nascer. Até conhecer você. Até conhecer você. Depois que eu te conheci, minha vida mudou. E mudou pra melhor. Graças a Deus. Jurei que eu nunca mais me apegava, que ninguém mais me fisgava, mas você queimou a minha língua. Enquanto sua boca me beijava, o coração se congelava. Fiz amor e depois disse fica. Fica pro resto da minha vida. Fica pro resto da minha vida. Até conhecer você eu não me apaixonava. Dizia que amava pra fazer gente sofrer. Até conhecer você. Até conhecer você. Até conhecer você. Confesso que eu achava que o amor da minha vida tinha esquecido de nascer. Até conhecer você. Até conhecer você. Até conhecer você. Eu não me apaixonava. Dizia que amava pra fazer gente sofrer. Até conhecer sofrer. Você. Até conhecer você. Até conhecer você. Confesso que eu achava que o amor da minha vida tinha esquecido de nascer. Até conhecer você. Até conhecer você. Até conhecer você. Até conhecer você.